manhã, jornal na mão. É, então aqui estou à disposição pra prosseguir o texto. Após a vírgula, nas circunstâncias, não serei a vítima. A fila quilométrica dobra o quarteirão. O cara que não me dá se atrair pela má intenção. Eu corro só, só aliado com Deus. Milhares de pessoas no mesmo destino que eu. Mano, não deu, não deu outra vez. Já se passaram 1, 2, 3 meses que estou desempregado, assim caminho, mal direcionado, desnorteado. A tentação do diabo sobe no ibope. Veja alumínio do Playboy de Rod Shock. Adiantava um lado lá no barraco, porém aí eu não sou a presa fácil. Aqui sobreviveu honestidade, irmãozão. Preserva minha imagem pra ser um cidadão de bem. Tem sujeito de caráter, quem tem atitude também tem dignidade. Sim, garante no debate com decência. É o responsável pelo naufrágio do sistema. De armadura onde o mal não corrói. Sou pra minha família um grande herói. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência, falência das teorias. Estou de volta, 12 horas fora de casa. Sem boas notícias e esperança fracassada. Tô me sentindo inútil hoje sem valor. Evasor, corri o dia todo e não firmou. Veja só meu filho, triste no campeão. Veja minha mulher que chora com angústia sem fim. Veja a miséria assolando pra mim. Basta de tanto sofrer, mano. Boa vontade nem sempre é tudo. Conforme as circunstâncias, as cartas mudam. Ser um cara bom já não tem mais sentido. Fui um cara bom e só tomei prejuízo. Hoje estou na guilhotina, a um passo da forca. Eu que fui honesto a vida toda. Agora meus princípios estão falidos, falecidos. Meus pesames, não há mais volta. A revolta será a minha inspiração. O verso que eu compor vai rimar com a lei do cão. Firmão, tô numa resposta mil grau. Mão armada de 45 entropetada. Agora eu sou um cara filho do Simeone. Que é ganhar destaque no meu sotone. Onde as teorias da minha vida decretaram falência. Sou a consequência do sistema. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência, falência das teorias. Vale do milagre, mas não vale do santo. Nunca mais faltou o rango, não fui mais atrás de trampo. E nessa vida eu não desando, não desconverso. Esse é o atalho pra sobreviver sem tédio. Sem humilhação de um patrão de... Sem discriminação de uma agência de emprego. Não demora pra estralar a fita. Me levanta de vez, daquele jeito é o que liga. Tem os otários nos paraterrados, covardes apavorando humildes, desarmados. É nóis, então é nóis. Pra entrar na guerra, pra despejar uma sessão em defesa da favela. Só espinhos sem procedência a mais. Polícia da DIG em diligência. Qual o limite do termômetro da vida? Retrospecto que pensa minha. Minha. Ao comparar o que eu era e o que eu sou, eu vejo a diferença entre o mal e o bom exemplo. Me arrependo, porém não dá mais pra ser um bom rapaz. Mano, tô longe da paz e perto do terror, perto da cadeia. Próximo do bom pastor com sangue ruim na veia. O despertar do ódio é a consequência do sistema, assinando a própria falência. Falência, falência, falência das teorias. Falência, falência.